A linha e decola cabeceira 10. American 90, clear taxi until stand 06. Clear taxi to stand 06, American 90. Altimeter 01021. O Mike com Delta, pronto, cópia. Mike com Delta, Salvador, Manati, mil pés, decola do 17, primeira à direita, axé, 0125 no transponder, 120.8, Mike com Delta. Cinco no quatro, direcionando agora na terminal Aracaju, nível 130, serviço será terminado, chama aquele controle 120 decimal 3. 6570. Confirme os dados. Está com 3 a bordo, está alternando Natal, tem 2 horas e 17 de autonomia. Firmativo em frente, Índia, no ponto de espera, chama 208.000, altímetro 1021, bom voo, apta. Na Índia, Tog 186, voltando, é local. Gente, já se encontra os 23, ok? Não vai ter tempo hábil de decolar os 26, não, o 5973. Tem condições de a companhia entrar em contato com o Seginial? Vou tentar entrar aqui em contato, tá? Porque eu senti, nós estamos precisando do acionado local para nós ter a PU. Poder avisar isso aí. American 980, follow Bang 767-300, in front of you. You are number 2 on the home point. There, contact 118.6, Ultimate 1021, American 90. Roger, follow the CM cargo number 2, 186, American 90. No 53, decola aos 24, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 3153. Absa, após a passagem do Tanser ali, mantém. Zero saído da El. 380, 3153, pode voar para hoje, Leda, por gentileza. Direto Leda, está livre, 3153. Direto Leda, 3153. 2230. Hotel 3830, está autorizado, a gente está decolagem? Afirmo, livre decolagem, entra no 40 com 13. Certo, livre decolagem, está 3840. Gráfico Luiz, que está pronto. Informação de tráfico, temos o Mike Juliette Romeu sobre a cabeceira, mais ou menos 100 pés, não interfere com essa decolagem. Nível de decolagem, Mike, gráfico Luiz, ventou no 40 graus, 12 nós. Ciente. Torre Federal, 9900, seja o aumento. Federal 9970, ciente, vai manter a ponte de espera. Falou, 5 a aguarde, viu? Estamos em contato com o CGNA, ok? Ótimo. Salvador, bom dia, tô 3890. 3890, contato radar na decolagem Sobol 330, saída Pouca. 330 na saída Pouca, 3890. Que Luiz, que decola os 27, chame controle no 208, bom voo. Sacarro 6570, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 50 graus, 14 nós. Livre decolagem para o 6570. Line up and wait, American Airlines 980. Então, 3153, sua ascensão está restrita ao nível 320, 3153. Ah, restrita para 320, 3153. Zero está para 5 minutos, 340, subida inicialmente a rapó, aguardando autorização. Sacarro 6570, decola os 29, chame controle no 208, bom voo. Pronto, controle 208, logo. Salvador, abre Sacarro 6570, decolou cruzando 2000 pés. Contato, radar na decolagem, Sobol 350 na saída Pouca. Vente para 350 na saída Pouca. Lima Victor Delta, pronto, cópia. Victor Delta, Salvador Brasília, 340 nível, eu piso 17, a rota decolada 17, primeira curva direita, perfil da saída Arbó, após Arbó, vou Elefa. Onde intercepta a rota Peso Luno 7. 5131 no transponder, o controle 120.8, o Lima Victor Delta. Neto Pátio 5, POB. 04 a bola, chama a 208, meu aproximamento, táxi, bom voo. Terra, intenção é Maracás? Sente agora de coordenação, por gentileza. American Airlines 980, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 11 knots. Thank you, ma'am. American 980, request clearance for takeoff. Request takeoff clearance, runway 10. Clear to takeoff, correction. Thank you, ma'am. American 980. Afirma, após o América Linha. Zona 60, 3153. 3153, chama a torre, ou chama o centro Recife, 1251, alterna 3325. 35, Corona 3325, 3325. Hello, Teo, livre acționar și am primit niște tax. Lima Vitor Delta, livre acționar și am primit niște tax. Subida, curva direita na proa 090. Seu limite é o cruzamento. Seu limite é manter essa proa por 4 minutos após a suma direto Aru. Sempre curvando a direita 090 por 4 minutos, parte da presente e depois na proa de Aru. É assim, 070. Aqui é com Delta, alinha e mantém a partir da Oscar. Cifra 2685, alterna 2545. Não, Salvador de Apache, control 120.8. 120.8, só. É com Delta, alinhar, livre decolagem, vento 140 graus, 12 nós. 350. American 980, radar contact on departure, climb maintain 350, on Phuket departure. Land 350, radar contact Phuket departure, American 980. Fala de Maquiaco Delta, vento no 40 graus, no 4 graus. Fala 3890, chame Centro Recife. 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, até 3890. America 980, vectors to avoid traffic on climb procedure. Turn right heading 090. Right turn 090, vector American 980. Controle Salvador, muito bom dia, passarelo 2223, informação fila. Passarelo 2223, na chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, aciona identificação, altímetro no 021. Ok, 21 para 4 mil pés, identificou, provável pistão não certo. Vem para aero, porém o supervisor não liberou sua decolagem, ok? Estamos tentando ainda em contato com ele, informando que já está quase pronto aí, tudo pronto. Mas porém fica a cargo do supervisor da infra-aero, ok? Bom dia, papapapá, Mike Eco Delta. O no meu pés, plataforma Manati, prosseguindo direto. Reporte 20 milha. Confere. Do controle ao Cideron 9970, estamos no perfil Momo Fox. Contato radar na decolagem, suba 340, saída Momo. Autoriza direto a posição flote. Até ele perfil da subida, temos tráfego no setor. Vai estar. Aguarde para encurtarmos a sua trajetória. Certo. Controle o passarelo 2223. Siga a conta. O senhor está com a pista 10 operantes. Muito a colaboração da senhora. E se autorizado, vai ingressar na avenida paralela. Mantenha até o Iguatemi, a vertical da paralela. Afirmativo. Então vai cruzar 10:28 nesse momento e quer prosseguir até o Iguatemi? Negativo, se autorizado dá presente, proa da paralela, paralela. Afirmativo, na presente, proa da paralela, aguardando transferência para o controle, o Mike Juliette Romeu. Aguardando transferência para o controle, Mike Juliette Romeu. American 980, call now Recife Center on 12685, backup 12545. 2685, backup 2545. Foxtrot Sierra, solo Salvador. Whisky. É o controle Salvador, a frequência está livre para coordenação, reporte no regresso, bravo, que Whisky. Então, 360 já vai livrar o setor aqui, senhora. Confirme. Mike Lett Romeu está dando 360, já vai livrar o setor. Afirmativo, eu preciso decolar algumas aeronaves, então vou pedir para o senhor fazer o 360, já prosseguir direto litoral sul, e ou prosseguir direto para o Iguatemi, já está coordenado com o controle para poder decolar essas aeronaves que estão no ponto de espera, tá ok? Ok, graças, Ana. Muito obrigado pela colaboração. Após o arbó, direto ao destino. 5146, transponde o controle 120.8, Marco Fox Sócia. Negativo 090, sai inicialmente a 1000, após 80 milhas cancela para o 085. O passe da Bartel, POB? 1-0 a bota, chama a torre, 108.6 para acionamento táxi, Max Fox Trot Sierra. Iguatemi, tá ok? Poder liberar meus tráfegos aqui. E vai chamar agora o controle no 20.8. Ok, tá curvando à direita pra decolar o tráfego. Desculpa, o Iguatemi, Max, vai chamar, no 208. Graças. Vitor Charlie Hotel, tem livre decolagem em cabeceira no 7, vento no 50 graus 12 nós. Apenas por informação, temos helicóptero que agora tá próximo ao final da 10, não interfere com a sua decolagem. Livre decolagem. Controle Mike Juliette Romeu. Geral 9970, o senhor autorizou pro de Petrolina. Não entendi. O centro autorizou pro de Petrolina. Petrolina. Quebec Sierra, controle, suba para 1.500 pés, temos tráfego em sentido oposto a 1.000. Suba para 1.500 para o de Paripe, para ingresso no corredor Interlagos, o quilo Quebec Sierra. O altímetro em Salvador, 1021. Afirmativo, o seu mando Charlie está acusando 1.100 pés, ok? Controle, Lavadinha, Papatango, Vitor Salatã, decola 1.300, passa na Arbon, na Ciscoto. Vitor Charlie Hotel, o contato radar na decolagem, suba 1.00, livre das restrições, na saída Arbon. Deixar a CTR na Arbon, livre da restrição, Vitor Charlie Hotel. Controle Salvador, propensa a ser na Ciscoto, 2.2.2.3, Ciscoto. Passarelo 2223, desça para 2.500 pés. Altímetro 0021, prossiga na proa da rotatória para a final da pista 17. 2223, com referência de zóio. Ah, positivo. Para a proa da rotatória, principalmente para a pista 2223, da final. Controle o papapapá, Mike Juliette Romeu vai livrar aqui da região do CAP. Não vai para o Iguatemi, isso autorizado, sobrevoo em águas claras, mantendo 500 pés. Mantendo 500 pés na escuta permanente, está livre, Marco Juliette Romeu. 500 pés na escuta permanente. Federal 9970, chame o centro Recife no 2685, alterno 2545. Sim. Charlie Hotel, confirme a proa ideal para voar direto destino? 278, Vitor Charlie Hotel. 278, está livre, direto destino, subindo para 100, o Vitor Charlie Hotel. PS da direto destino então, Yuri. Estava no condicional visual para a modificação da presente, nível 105, e estimado de pouso 1120, Vitor Charlie Hotel. 1120 é o estimado de pouso topeado. O plano de voo modificado é o 1042. Prossiga a ascensão com referência ISOIS no 1105. Vitor Charlie Hotel. É, sobe 1105, Vitor Charlie Hotel. Lima, Victor Delta, tem uma alteração na sua saída, uma restrição pronto para cópia? Afirmativo, devido ao tráfego decolou à frente, após a decolagem 17, manterá a proa até o nível 040 após. Direita no perfil da saída arbó. Afirmativo, vento no 40 graus com 14 nós, nível de decolagem piscina 7, o Lima Victor Delta. O Rio 5973 na escuta? Rio 5973 na escuta do solo? Tá, na sua escuta, prossiga. E como fazer a chamada no 1234, por favor? Salvador, muito bom dia, azul 4298 com a informação Ciro. Azul 4298, controle Salvador, adicione identificação, desça para 3000 pés na proa de Itape. E eu aguardo a modificação das regras para a pista 17, pouso visual. Positivo, logo que tiver visual aí, a gente recontata aí, então está autorizado para 3.000 pés. A gente, o que é melhor para vocês aí, dos aerólogos, 500, senta pela padrão pela esquerda ou aproxima pela base pela direita mesmo? Base pela direita é melhor, comandante. Ok, entra pela Bahia aí já. Ativo, se após a modificação tangenciar a Bahia e ingressar base pela direita para a final da 97, é a melhor opção para ele. Salvador, Mike Carlinhos. Mike Delta, livrando a CTR, 1.000 pés, frequência livre para coordenação, Delta. Mike Charlie Yankee, controle, prossiga. Finalizou o voo de aerolevantamento da autoriza na prova da rotatória. Ativo na prova da rotatória e foi observado que se ingressou no espaço aéreo proibido aí várias vezes, viu, Charlie McKenzie? Está 1.400 pés aqui, segundo o meu equipamento. Prossiga na prova da rotatória, o Mike Charlie Yankee, reporte visual com a pista 17. Estou aqui agora com 1.000, ajustado 1.021, 1.580 pés, tá bem? Representação aqui, acusa 1.400, mais que controle Salvador, boa tarde, Papatango Lima, Vitor Delta, decolou da 1.17. Cumpriu a gestão 3.000 pés na proa, agora tomando proa de árvore. Mike Foxtrot Serra, livre decolagem cabeceira 1.7, vento 1.40 graus, 1.620. Controle passada 2223, próxima rotatória, já descendo para o seu digital. Gente, 2223, chame torre 1.8, decimal 6. 18.6, obrigado. O Victor Charlie Delta na saída Arbor, acione código 5131. É o Lima Vitor Delta, acionado 5131. Agora sim, o modo Alfa estabelecido, aguardando o modo Charlie. Na proa de Arbor, suba e mantenha Cordino, está autorizado direto Alefa da Presença, sub mantém o 340. Direto Alefa da Presença, sub mantém 340. Grato, senhor. O Quebec Serra será necessário um 360 pela esquerda, o número 3 para a pista no 7, aqui o Quebec Serra. 360 pela esquerda, Vitor Charlie Hotel, controle. Prossiga. Seu módulo Charlie está acusando 12.700 pés, confirme. Está certo, vai ficar o equipamento, está sendo a venta agora, Vitor Charlie Hotel. Gente. Controle Salvador, bom dia, o Papatango, Mike, Foxtrot, Serra. Isaldoro, alto e baixo. Passagem 2223, ponto autorizado, cabeceira 17, vento no 30 graus, no 4 nós. 130 por 4, livre pausa. Troia. Vitor Charlie Hotel, confirme a altitude que passa no momento. Está passando 0096, o Vitor Charlie Hotel. Obrigado, por gentileza, comandante, desliga o seu modo Charlie, a indicação aqui está errada, ok? Certo, Vitor Charlie Hotel. Para sua informação, está acusando 11.800 pés em descida, Vitor Charlie Hotel. Certo, Charlie Hotel. Tio Quebec Serra, retome a flor da rotatória a 1.500 pés, aguardando transferência de comunicações. Rotatória, Serra. Opa, 1.7, Mike Charlie Yankee, chame torre, 1.8, decimal meia. 7.18, meia, Mike Charlie Yankee. Controle o Mike Foxtrot Sierra, solicita se possível subir livre de restrições. Foxtrot Sierra, confirma foi o ideal para voar direto de China? Aguarde. Autorizado final da 1.7, informe final de 2 milhas. Autorizado final, vai informar 2 milhas, Mike, aliás. Passarei do 2223, solo aos 49, libere última esquerda e vai chamar o solo em 1.21.9. A 280. Copiado, o Mike Fox de Serra. Vou seguir agora a sua vetoração para evitar tráfego. Curve à direita, proa 325. O limite desta proa é o cruzamento do nível 050. Após reassuma direto destino, Mike Fox de Serra. Direita 325, o Mike Fox de Serra está autorizado por isso. Afirmativo, livre acessão uma centena, direita na 325, ao cruzar o 050, prossiga direto de China. Afirmativo, 325 até o 050, após direto de China, mais pode fazer. Lima, Vitor Delta, chame o centro Recife, 1260, alterna 1288. 1260, 1288, grato, show pro trabalho. 4105, Vitor Charadão. Vitor Charadão, 1105, referência visuais, copiado. Prosseguindo, aguardando transferência de comunicações. Sim, sim, Vitor Charlatão. Dois milhas, o Mike Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento no 40 graus, 13 nós. Gente, pouso autorizado, Mike Charlie Yankee. 1021, no afirmativo, azul 4298. Com campo, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, chama torre 1.8, decimal meia. 2.6, Serra. Torre Salvador, Papatango, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, autorizado final da 1.7, informe